falar salve, vou falar opa. Ouvindo Can I Kick It, ajuda no pique. Longe dos clique clack dos índio que acha que é cacique. Não gostou do meu rap, liga no meu saque. Mas aviso que não ganha bola nem destaque. Tanta rima no estoque que minha cabeça é um galpão. Mas já te falo que um dia ela foi ao sapão. Só ideia empoeirada, eu dei uma peneirada. Vivi umas paradas pra fiar a canetada. Espaço abriu espaço, manda versos do universo. O destino adverso vira gente do avesso. Mas faço arte, crio movimento e verso. Eu sou fiel ao Mike como o padre é fiel ao Deus. Mas não há nada melhor. Matéria prima. Matéria prima. Yo. Matéria. Fumando uma bituca no boteco de butuca. Ouvindo batuque que toca onde esmaloca fica. Onde a fofoca estica, te complica e ninguém se explica. Esse é o puro suco de pelorizica. Que tiro é esse? Sarabatana com bazuca. Na mão de equilibrista bêbado no meio da muvuca. E quando estoura cada palavra um estilhaço que atinge seus ouvidos só que não machuca. Um pouco de droga e um pouco de salada. Nem muito sal e também nem muito açúcar. Te tira do trilho, mas também te educa. Pra dizer que macaco velho não põe a mão em cumbuca. Tem que ser crazy legs na corrida maluca. Que te faz confundir medo com sivuca. Confia no seu taco pra sair de sinuca. Enquanto dá um cheiro no cangote da sua tchuca. Matéria prima.